Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Esta é a edição número 16, do dia 13 de novembro de 2005. Para começar, eu tenho que fazer uma retificação aqui. Na verdade, uma atualização de uma informação que eu dei aqui a respeito da Podcom, a primeira conferência brasileira de podcasts. A conferência foi adiada, era para ter sido realizada neste fim de semana, mas o Ricardo Macari, que organizou o evento, meio que em cima da hora resolveu adiar a conferência. Agora vai ser nos dias 2 e 3 de dezembro. Ele deu a notícia em primeira mão no podcast do Eddie Silva. Quem quiser conferir, vai lá no www.edsilva.com, Eddie com dois Ds e E, edsilva.com, e baixa o podcast de número 21, onde o Ricardo Macari dá uma entrevista detalhada ao Eddie Silva contando os motivos do adiamento. Também outro informe que eu queria passar aqui, que eu esqueci de falar no podcast passado, é que eu participei da edição número 5 do podcast Sala de Bate-Papo, aquele podcast produzido pelo pessoal da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui entrevistado pelo Alex Primo e falei alguma coisa sobre vídeos na internet, videoposts, videocasts e a perspectiva de crescimento dessa mídia com o lançamento do novo iPod com suporte a vídeo. Para quem quiser conferir a entrevista ou ouvir lá as besteiras que eu falei pro Alex Primo, o endereço é www.saladebatepapo.org. Baixem lá a edição 5, que também tem outras atrações super interessantes. Vou falar rapidinho aqui de alguns comentários de ouvintes. A edição 15 também deu o que falar. Recebi alguns e-mails e comentários de pessoas surpresas, né, com as minhas considerações feitas naquela edição. Tem um leitor assíduo do meu blog, não sei o nome dele de verdade, mas ele sempre assina com o pseudônimo Poise. Se não me engano, ele mora em Minas Gerais. O Poise escreveu falando daquele meu comentário sobre o comportamento de alguns setores da classe média de Goiânia, no tocante à preocupação com a aparência e com a necessidade de ostentar bens. Ele, que é de Goiânia, né? Nascido em Goiânia, ele brincou dizendo que tem muita gente lá em Goiânia que vive mal, em casa simples até, mas faz questão de manter carro novo na garagem. Às vezes dois carros na garagem. Mas vai ver na geladeira desse povo, abre a geladeira e você só vê ovo e garrafa d'água, nas palavras do Poise. É aquela coisa, né? As hipocrisias da sociedade, o estímulo à competição que nos leva muitas vezes a querer ser o que não somos ou o que não podemos ser. Aqui em Brasília também há uma questão meio mítica em relação a possuir ou não carro. Às vezes, em determinados meios, a pessoa que não tem carro próprio e anda de ônibus é meio que discriminada. Mesmo que a pessoa seja de classe média e tenha um bom nível sociocultural, mas se anda de ônibus, às vezes tem certa dificuldade em se inserir em certos círculos sociais. O carro, em vez de ser um mero meio de transporte, acaba sendo mesmo um fator de exclusão social. É um negócio que eu considero bem feio até. É um grande defeito da sociedade brasiliense, esse apego excessivo ao automóvel, e que acaba refletindo na qualidade de vida da cidade. A cada dia, mais e mais carros vão sendo despejados nas ruas. A cidade de Brasília, que sempre se notabilizou por suas avenidas largas e pela fluidez no trânsito, agora convive com grandes engarrafamentos nos horários de pico. Essa é uma questão super interessante, aliás, essa questão do trânsito e do sistema de transporte em Brasília e também em outras cidades, né? Um assunto que com certeza eu vou abordar numa edição futura aqui do podcast. Ainda sobre a edição anterior, em que eu falei bastante de algumas peculiaridades do funcionalismo público aqui em Brasília, eu recebi um extenso e-mail da Aline, do Rio de Janeiro, nossa ouvinte já faz algum tempo, que também é funcionária pública lá no Rio, e que se identificou bastante com algumas situações que eu descrevi aqui. Ela conta que no Rio, a população comprou a ideia de que o funcionalismo público é o maior demônio do país, depois do FMI, e que ficou gravada a imagem do servidor público corrupto, que não aparece para trabalhar, e que só conseguiu emprego por pistolão. E ela já sentiu certos olhares de desaprovação e mesmo de recriminação no comércio, por conta de alguns feriados nas repartições, ou mesmo quando ela mostra o contra-cheque quando vai abrir algum crediário. Bom, quem é servidor público sabe que a coisa nem sempre é assim, né? Mas as generalizações sempre acontecem. E, infelizmente, a gente que é honesto acaba pagando pato, levando a fama por conta de quem não é tão honesto assim. E a Aline também comentou a questão da frustração profissional, né? O dilema entre tentar a carreira dos sonhos e ocupar um cargo estável no serviço público. Ela sempre lembra da época em que vivia desempregada e hoje, apesar dos pesares, prefere a segurança no emprego à satisfação profissional. E ela finalmente comentou que se não chega a ser uma funcionária insatisfeita, ela se sente pelo menos conformada e que procura a satisfação pessoal em outras áreas, em hobbies, em estudos e na família. Vou botar uma música para tocar agora, mais uma faixa do CD Wired, da Creative Commons. Desta vez é o som do DJ Dendermouse, que foi um dos produtores do último CD do Gorillaz. Aqui, Dendermouse aparece com a faixa What You Sitting On, que tem aí a participação especial de Gemini, CeeLo and the Alcoholics. Hip Hop de primeira no podcast do Alexandre Sena, vamos curtir. Look how we sitting, 26 inches, at a red light, but the face keeps spinning around. We getting so rich, oh you noticed, girl stay focused and watch the face keep spinning around. Look how we sitting, 26 inches, at a red light, but the face keep spinning around. We getting so rich, oh you noticed, girl stay focused and watch the face keep spinning around. Look how we sitting, 26 inches, at a red light, but the face keep spinning around. We getting so rich, oh you noticed. Shorty right there, give fresh, cute, very clean. Ass like I never seen. I gotta get with her. How she fit all of that on the toilet bowl? Hey, yo, I know what she toting, a wide load in my God. I hope she hop in the whip so we can get it popping while the rims spin. I'ma ride her till the cops come knocking. Well, all the loose gooses. If you sitting on a fat ass, that's who the crew chooses. Homeboy, what you sitting on tonight? You sipping on some XO or you sipping on a Sprite? The task to it right to the broad daylight. Might take y'all getting this block if y'all ain't sitting on it right. Sitting on mama, turn around and let me see ya. I peep you through the see-through, making looking on the keep ya. Compare to ask the rims because I roll you through the city. You shining, looking pretty, always flossing when you with me. Hoes got 24s, 22s and dubs. Look what they sitting on next time you in the club. Mac and roll, cracking holes when they walk through the door. Ass so big, she left skid marks on the dance floor. Você ouviu aí o DJ Dendermouse com What You Sitting On, faixa do CD Wild, sob licença Creative Commons, no podcast do Alexandre Sena. E a Motorola anunciou o lançamento do celular Razer V3i, que vem com o software iTunes da Apple. Esse Razer V3i tem design semelhante ao Razer V3, considerado por muitos o celular mais bonito do mercado. Finalmente, a Motorola e a Apple parecem que vão corrigir a lambança que fizeram com o Rocker, o primeiro celular com acesso ao iTunes Music Store, e que foi um fiasco exatamente pela questão do design. O Rocker é um celular considerado feio, com design antiquado. Já o Razer tem design de última geração. O Razer V3i oferece tela colorida maior, tecnologia de 4 bandas e conectividade sem fio, pelo sistema Bluetooth. Esse novo celular conta também com câmera digital integrada de 1,2 megapixels, com zoom digital de 8 vezes, e oferece ainda recursos de captura e reprodução de vídeo. Esse celular surge aí no momento em que eu estou resistindo à tentação de adquirir um novo gadget eletrônico. Estava indeciso entre um celular Walkman da Sony e um iPod Nano. Por pouco, aliás, não compro o iPod Nano esta semana. Estava inclusive com grana para comprar um à vista. Fui até a Fenac, aqui em Brasília, que é onde se acha o iPod com mais facilidade, só que justo no dia em que eu fui, a Fenac estava fechada ao público, pois parece que ia ter um evento fechado para convidados dentro da loja. Tinha uma outra loja menor no shopping, no Park Shopping, né, aqui em Brasília, que tinha ainda o iPod Mini à venda. Perguntei ao vendedor sobre o Nano, ele disse que os 10 aparelhos Nano que ele tinha semana passada esgotaram rapidinho. O Nano tá saindo a R$1.200. Talvez eu até conseguisse por um preço mais baixo pela internet ou na feira dos importados, mas eu estava realmente preferindo a segurança de comprar numa loja com nota fiscal. Só que eu estou numa fase em que estou controlando bastante meus impulsos de compra, e considerei o fato da Fenac estar fechada como um sinal dos céus para que eu fechasse a mão e não comprasse o tal iPod. Engraçado que outro dia eu estava dando uma olhada numas fitas VHS antigas, coisas que eu gravava da TV nos anos 90, e tinha uma entrevista antiga que o Chico Anísio concedeu ao Jô Soares, acho que é de 1993 essa entrevista. E o Chico Anísio tinha acabado de casar com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello. E num determinado momento da entrevista, o Chico Anísio falava exatamente do pão durismo da esposa e do quanto o orçamento doméstico melhorou depois que ela começou a cuidar das finanças da casa. Segundo o Chico Anísio, a Zélia tem prazer não simplesmente de economizar, mas principalmente de não gastar. Ela é do tipo que fica feliz quando tem dinheiro para comprar determinado bem de consumo, mas não compra. O prazer dela é esse, ter dinheiro para gastar e não gastar. Chegar numa loja, ver uma roupa bonita e dizer: ah, eu posso comprar essa roupa, mas não vou comprar. Eu tô meio que descobrindo as delícias desse tipo de pão durismo. Ainda tem alguns sonhos de consumo mais importantes e mais urgentes. No momento, o apartamento que eu estou pagando e um carro novo que eu devo tirar no início do ano que vem, tô vendo se junto aí uma grana boa para dar de entrada num carango. Mas, felizmente, segurei bem o impulso em relação a certas quinquilharias. Faz muito tempo que não compro roupas novas, por exemplo. E olha que eu gosto de olhar camisas sociais nas vitrines de lojas. Fico imaginando qual camisa combina com determinada calça, qual que fica bem em mim. Cancelei meu acesso à banda larga. O dinheiro que eu gasto atualmente mantendo meu site, eu economizo não pagando banda larga. E só acesso à internet discada em casa de madrugada e nos fins de semana, o que reduziu em mais de 2/3 o valor da minha conta telefônica. Não compro DVDs. Ganhei um DVD agora de presente de aniversário, mas é uma raridade eu entrar em lojas de DVDs. CD então nem se fala. Se eu comprar um CD por ano, já é muito. Livros também é meio raro comprar na loja. No supermercado também eu aprendi de uns tempos pra cá a ser bem seletivo. Às vezes, por questões de centavos de diferença, eu deixo de levar uma determinada marca de biscoito ou de leite, por exemplo, para levar uma outra mais barata. Acho que com o tempo e com os inúmeros apertos financeiros que a gente passa, a gente vai ficando mais inteligente e tendo a real dimensão do valor do dinheiro e o quanto é importante não gastar dinheiro. Eu sempre fui 8 ou 80 em relação a dinheiro. Tinha época em que eu gastava demais, comprava muita bugiganga, vivia pendurado em cartão de crédito. Agora estou numa fase realmente tio Patinhas, dando tchau de mão fechada. E pela primeira vez estou gostando de ser pão duro, de gastar pouco, de procurar não ter grandes despesas no dia a dia. É uma luta difícil, já que o apelo de consumo no Brasil é muito forte. A gente vê anúncios deslumbrantes e sedutores na TV, nos jornais, nas revistas, nos outdoors, na internet. E fica com aquela coceirinha, né? Preciso ter aquilo, preciso comprar tal produto, não vou me sentir gente se não tiver tal coisa. Eu confesso que eu tenho um fraco por produtos de tecnologia. Acho que os meus maiores gastos nos últimos tempos foi com computador, trocando HDs, instalando periférico, comprando software. Agora estou resistindo à tentação de comprar um iPod. Talvez compre uma simples pendrive, talvez não. Para você ter uma ideia, meu maior sonho de consumo atual não é nem um carro, e sim um Power Mac G5, o computador mais poderoso da Apple. Se eu tivesse 20 mil reais na mão agora, juro a vocês que era mais fácil eu comprar um Power Mac que comprar um carro novo. Como isso não vai acontecer tão cedo, o jeito é juntar a grana. Quando sair a nova linha de Macintosh com processador Intel, quem sabe eu não compro um micro novo. Eu quero voltar a abordar esse assunto também numa próxima edição. Tem um livro que eu li de um especialista em economia doméstica que traz dicas ótimas de como fazer o dinheiro render no dia a dia e, no final do ano, sobrar bastante dinheiro para viagens, passeios e outras diversões. Infelizmente não pude preparar nada agora para mostrar para vocês nesta edição, mas o livro é ótimo. Eu tenho procurado seguir vários dos conselhos dados por esse especialista e tenho sentido a diferença. Acho que é um assunto bem interessante e merece ser abordado novamente aqui numa próxima edição. Por enquanto, vamos de música. Eu trago aqui o som de uma roqueira de Campinas, a Fernanda Simeonato. Eu só queria fazer uma observação aqui. Eu sei que muitos jornalistas ouvem esse programa, muitos trabalham com assessoria de imprensa. Eu também já trabalhei com assessoria de imprensa e sei o quanto é importante ver o nosso trabalho sendo divulgado. A empresa ou artista que a gente assessora saindo na mídia, tendo repercussão. Mas enfim, eu tenho que dar um puxão de orelha aqui, de leve, né, na assessora de imprensa da Fernanda Simeonato, que é uma jornalista chamada Gisele Santos, que é de São Paulo. Mantém um site chamado Mundo Rock, www.mundorock.net. A Gisele é muito esforçada como assessora, eu pude perceber. Mas Gisele, dá um tempo com esses seus e-mails. Assessoria de imprensa não é sinônimo de spam. Acho que a gente tem que perguntar antes de acrescentar qualquer pessoa a uma mailing list. Acho que a Gisele pegou meu contato a partir de alguma comunidade de podcast do Orkut ou do Yahoo Group, não sei. Mas o fato é que ela tem mandado muito material, não só da Fernanda Simeonato, mas também de outras coisas que, sei lá, não tem nada a ver eu ficar recebendo. Feito isso, para provar que eu não sou vingativo, vou abrir espaço para o rock da Fernanda Simeonato com Liberdade, no podcast do Alexandre Sena. Ser louco é solução. A Você ouviu aí o rock de Fernanda Simionato e banda. O nome da música é Liberdade, no podcast do Alexandre Sena. E para encerrar com grande estilo esta edição, eu quero recomendar aqui mais um podcast muito especial. É impressionante como o Brasil vem se tornando um polo produtor de podcasts da mais alta qualidade. Eu tinha citado Sala de Bate-Papo como o melhor podcast produzido na atualidade. Também falei do Estação Independente na edição passada como outro podcast de primeiríssima linha. Mas seria uma injustiça não incluir aí na linha de frente dos podcasts brasileiros o Escriba Café, que é produzido pelo Christian Gürtner, que também faz o podcast A Voz do Teatro, que eu citei aqui faz algum tempo. O Christian Gürtner tem formação teatral, embora tenha se dedicado bastante ultimamente à literatura dramatúrgica, e nesse podcast Escriba Café, ele tem se esmerado em produzir ambientação sonora, utilizando elementos sonoros para ambientar as cenas que ele descreve. Eu estava até batendo um papo com o Christian pelo MSN outro dia, estraguei a surpresa e disse que iria comentar do Escriba Café aqui no meu podcast, e me lembrei de um curso de inglês que fiz quando era criança. Curso de inglês daqueles de fascículos vendidos em banca com fita cassete. E que tinha uma produção requintada, com diálogos ambientados na rua, em casa, no escritório, no aeroporto, na escola, em festas, e tudo com produção, com uma ambientação sonora muito bem feita. Você se sentia dentro dos diálogos que ouvia na fita, o que servia como um grande facilitador no aprendizado de inglês. E o Escriba Café retoma um pouco esse conceito do áudio enquanto artes, enquanto elemento cênico, né? O programa passou por uma reformulação. As edições mais recentes estão agora nesse esquema de produção mais requintada e com temas bastante instigantes. O Christian Gürtner já falou de paganismo, já levou os ouvintes a conhecerem castelos e pequenas vilas da Europa, já apresentou alguns trechos de clássicos da literatura, como a Divina Comédia, e tudo isso com efeito, com sons ao fundo da narração. Toda aquela ambientação sonora é uma verdadeira viagem auditiva. Ouça um trechinho da edição 10 do Escriba Café. Em meio a uma floresta afastada das construções humanas, vamos conhecer um caminho iniciático e uma religião de mistérios que guia os seus iniciados a uma profunda comunhão com os poderes da natureza e da psique humana, conduzindo a uma transformação espiritual do indivíduo. Vamos conhecer a Wicca. A Wicca é uma religião natural da Terra, uma reunificação com as forças vitais naturais. Embora não seja somente isso, a Wicca é muito mais do que apenas um caminho panteísta. Ela é uma religião completa em si mesma e que utiliza magia, um conjunto de técnicas capazes de alinhá-la com as forças naturais e utilizá-las como instrumento de realização. Tá aí Christian Gürtner e o Escriba Café. www.escribacafé.com. Para quem gosta de literatura, religiões ocultas, castelos medievais e outras viagens, é uma audição obrigatória. A gente vai ficando por aqui. Visitem nossa comunidade no Orkut e deixem lá suas críticas e sugestões sobre o nosso podcast. E me escrevam, mandem recado. Gosto de ouvir a opinião dos ouvintes, sentir o feedback de vocês. Meu e-mail é o alexandresena@gmail.com. A todos um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html